agora pro estacionamento no 84007. Está autorizado. 07. Solo confirmando para o 4007, a pista em uso é a 10 ainda, né? Hoje, afirmativo. Ciente, o pessoal do pushback aqui estava começando a empurrar para 17, estamos posicionando novamente para 10 então, ok? Afirmo. Lembrando, azul 4007, que a cabeceira está deslocada em 90 metros, ok? Gente. Azul 4007, agora sim para o táxi 340, Campinas com 70 no POB. Ciente 70, Campinas 340, Azul 4007, está autorizado o táxi via pátio principal, táxi aí Juliette, táxi aí Alfa, Charlie, até o ponto de espera da pista no zero. O Azul 4007, lembrando, cabeceira deslocada 90 metros e o ajuste é 1012, no 0 ou no 2. Ok, livre via pátio Juliette, Alfa e Charlie, até o ponto de espera da no 0, lá chama quando pronto, 90 metros deslocada, Azul 4007. Afirmo. Torre 4007 se aproximando já da Charlie, pronto. Azul 4007 está autorizado a alinhar e decolar. Atento à pista escorregadia no primeiro e último terço. O vento é 130 graus, 4 nós. Ajuste 1012. Ciente das condições com 1012, livre decolagem, pista 10, Azul 4007. Afirmo. Azul 4007, cabeceira deslocada 90 metros, ok? Ciente, 4007. Autorizado a decolagem, vento variável 3 nós. Iniciando 4007. Bom dia, Webjet 6700, autorização Galeão. Quer aguardar? Aguarda. Azul 4007 decola de Salvador. aos 38, 38, chama controle 199, decimal 8, azul 4007. 19-8, boa. Controle azul 4007, boa noite. Boa noite, azul 4007, suba ao 380, saída da El. Da El 380, 4007. Paulo Salvador, a Webjet 6749, bom dia, com a informação Índia, nível 340, Guarulhos. Web 6700, pronto para cópia. Web 6700 está autorizado, nível 340 para o Galeão, pela Upper Zulu 14, previsto saída da El, transição Blast, curva à direita após a decolagem, pista em uso 10, repito, pista em uso 10, com menos 90 metros. Os primeiros 90 metros estão impraticáveis. A frequência do controle é 119 decimal 8, seu transponder 5465, web 6700. Está autorizado 340 para o Galeão com decolagem após curva direita. Está 10 com menos 90 metros. Saída da El Transição Blaze, Upper Zulu 14. 198 controle 5465, transponder. Firmo, web 6700. Obrigado. Torre Webjet 6749, informação Índia 340, Guarulhos. Ciente, aguarde autorização no 340, Guarulhos, Web 6749. 6749, aguardando, poderia adiantar a saída para o 6749? Dael. Ciente, Dael, aguarda, Web 6749. Web 6749, pronto para cópia? Pronto para cópia, Web 6749. Web 6749 está autorizado. 340 para Guarulhos, pela Upper Whisky, Upper Whisky 50, previsto saída da El Transição Diné, com curva à direita após a decolagem. A pista em uso é 1 no 0, menos 90 metros. A frequência do controle Salvador é 1 no 9 decimal 8. O seu transponder é o 5464 Web 6749. Autorizado Guarulhos 340 via Upper Whisky 50 da El Diner, decola da pista 10, curva direita com menos 90 metros. Controle 1 no 9 8, transponder 5464 Web 6749. Afirmo. pushback acionamento 6700, tá no... acho que é 4. Ciente no gate 04, está autorizado o pushback e o acionamento. Chamar ataque, está autorizado 6700. Torre, posição 6 para pushback acionamento, objeto 6749. Aguarde 6749, aguarde. Aguarda o objeto 6749. Web 6749, autorizado, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, Web 6749.